estabilizando agora o voo 804, já com visual com campo. Torre, 118.6. 18.6, obrigado, até pronto. Torre Salvador, bom dia, voo 804, tá passando externo, baixar travando. Bom dia, Gol no 804, livre pouso no 0, vento 080 graus, 02 mais. Livre pouso, pistão no 0, Gol no 804. Gol 1-7-1-5, 4.000 pés, ajuste no 0-4. Meio 14, 4.000, gol 1-7-1-5. Gol 1-6-0-7, desça para o 0-5-0. Desça para o 0-5-0, gol. Chono. Entrevista da Euleda Eudis, tá? 3-1-7-1. Então, 3171 na escuta. Só confirmando a rota que o senhor tem aí prevista. Essa foi segunda e uma ponte. Ah, ok. É, modifique sua saída prevista para Arbor Elefa. Arbor Elefa. Salvador, Eltan 3201, com 81 a bordo, 3 horas e 29 de combustível, apenas Guarulhos, pronto para o táxi. Gente, táxi via Pátio 1, Índia, ponto espera, chame pronto, ajuste 10 no 4. Pátio Índia, ponto espera, chame pronto, Eltan 3201. Gol 804, sala 44, direita, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, informante da Juliette, 1804 da Gol. Então, 3171, não copia. 4, livre leste. Gente, para estilo do estilo e está livre leste, 1715. Gol no 607, desça para 4.000 pés. 4.000 pés, 607. Zulu 21, Charlie November Foxtrot, DCT Trive, DCT Poços de Calda após direto. Decola da pista 1-0, perfil de saída Arbor Elefa com curva direita. Transponder 5465, controle 1208. Três 171 após confins trive. Após confins trive. 3171, informe transmissão entrecortada, chame pronto. Chama pronto, da 3171. Oi, Salvador, bom dia, da 3290, informação Índia para previsão de saída. American 980, taxi via Juliet to stand 11. Juliet stand 11, American 980. Gol no 995, Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, no 995. Bono 897, livre pouso 10, vento calmo. Livre pouso 0897. 3890, informa que não tem o seu plano no sistema, confirme destino. Para Recife. Pouca transição Caju, a saída prevista. Oh, muito obrigado. Bono 607, reduza para 1809. Sente reduzindo, Bono 607. Torre Salvador, SAM 3201, quando espera SAM 10, vamos para decolagem. Extensão 3201, aguarde para alinhar e manter. Pode dar, 3201. Qual localizador, Bono 705? Compartilhe final, torre 118,6, bom pouso. 118,6, até daqui a pouco, 705. Bono 607, livre elétrico. Gente, 1607. 201, na linha mantém pistão no zero, agilizando as manobras. A linha mantém agilizando 3201. Oi, Salvador, bom dia, 1715, uma milha do Fim de Serra. Bom dia, 1715, continue a aproximação, guarde pista livre, informe as duas da TAM para iniciar a rolagem dentro dos próximos segundos. 7, 1715. Bono 897, Salão 48, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, portão 04, 1897. SAM 3201, vento calmo, livre decolagem 10. 3201, livre decolagem, pistão 10. Bono 715, livre pouso 10, vento calmo. Pouso autorizado 10, 715. 3201, decola 250, controle 1208, bom voo. 208, bom dia, tá 3201. Salvador, bom dia, tá 3201, decolado, saída 1, tá 1. Tan 3201, contato radar, pula para 360, sede da EL. 3601. Oi, LS, Golo 607. Golo 607, prossiga. Estabilizado. Complete final, torre, 118,6, bom pouso. 18,6. 3201, para levar na proa de Leda. Autorizado Leda, Tan 3201. Leda, 3201. Salvador, o Gol 607. Uno 607, continue a aproximação, guarde pista livre. Sente, eu vou no 607. Uno 715, solo 51, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02, Uno 715. Voo no 607, livre pouso no zero. O vento 360 graus, 059. Vente, no 607. A sua identificação autorizada chegada bom, direta para 4 mil pés. Ajustou o altímetro no 04, vigilante radar. 4 mil pés, chegada bom, identificou, está 3597. Uno 607, solo 54, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, Pano Norte, eu vou no 607. Tan 3171, aguarde. Aguarde. Golo 607 na escuta. 650 no 607. Mantenha a posição antes da Juliette, previsto portão 09. Mantenha antes da Juliette, voo no 607. Tan 3171, no livre acionamento, chame para o táxi. Para 2000, para 2000, posso estabilizar. 2000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3171 no centro, táxi via pátio 1 no Índia, no ponto de espera chame pronto, ajuste no 0 no 4. Sam está autorizado o ingresso do norte, voo número 67. Afirma, portão 09. Grato para o norte. A 3171 na linda, colono 0, vento calmo. Saída rua Elefa, controle 120 decimal 8, transponder 5501. Nível 3-2, a sua identificação, autorizado, voar direto e TAP, desça para o nível 050, estou tímido, estou na 094 de lá. Estabilizou, tá 35 no 7. Complete a aproximação, chame torre, tínhamos 86, bom pouso. 86, até já. Salvador, a 35, 197, estabilizou, baixou e travou. Sim, Titan 35, 197, livre pouso no zero, vento calmo. Sim, 35, 197. Titan 3171, no Dakola 207, controle 1208, bom voo. 08, boa. Dia 3171 da tarde. Tá 3171 na frente. contato radar, voa no jogo 340, sai da rua elétrica. Pilo 53, a sua identificação, DSD chegada ponto 2 no peso, ajuste no 014. Ele é 1,19. 3517 no solo, usando 0. Livrou, chama o solo 1,19. 2,19, boa. São 10h59. 10h59.